Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Conversas. Hoje temos connosco o comandante Camacho e também o engenheiro Arménio Silva, que pertencem à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, que este fim de semana comemoram nada mais, nada menos do que 92 anos de existência. Muito obrigada aos dois, obrigada por terem aceito o nosso convite. Iria começar esta nossa conversa mesmo pelo aniversário dos bombeiros, 92 anos de existência. Engenheiro Arménio Silva, o presidente dos bombeiros, da Associação de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, iria começar por perguntar o que é que tem sido mais difícil nestes últimos anos à frente dos bombeiros? Boa tarde. Bem, o mais difícil nos últimos anos, ou principalmente nos últimos 2, 3 anos, aquilo que tem sido mais difícil é de facto manter o corpo ativo com o número de homens que vinha sendo tradicional. Isto é, nós temos, por razões várias, por razões de mobilidade das pessoas em questões de trabalho ou de estudo, e também em termos de participação a nível da formação anual obrigatória, assistido a que pessoas que gostam dos bombeiros e que estavam nos bombeiros se veem forçados a abandonar o corpo ativo. Esta é a nossa principal dificuldade e, portanto, é nessa vertente que estamos a procurar envidar esforços e a captar jovens para, enquanto podem, estarem a suprir essas faltas. Depois outros virão atrás destes, mas essa é a nossa principal dificuldade. Felizmente, em termos monetários, não temos tido dificuldade. Temos as nossas dificuldades que conseguimos suprir, mas não são essas as mais importantes. Neste momento é o capital humano que nos preocupa mais. Esta dificuldade relativamente em manter este capital humano refere-se exatamente a quê? Qual é mesmo, de facto, a maior dificuldade? A maior dificuldade é que as pessoas hoje têm que ir procurar trabalho longe do Oliveira do Hospital e, portanto, abandonam, não estão cá durante a semana e, se calhar, até às vezes meses, e outros vão para a imigração. Outros são estudantes e estão fora, portanto, estão em várias localidades do país, também não podem vir todos os fins de semana à corporação e daí perderem também a sua possibilidade de fazer a formação, que é obrigatória, anualmente, e perante isso podem ver-se forçados a ter que ser eliminados do próprio corpo ativo. Esta é, digamos, as principais dificuldades no recrutamento. Ou seja, depois do recrutamento, aquela ideia de que a profissão de bombeiro é fácil, afinal não é nada fácil. Não, nós temos que distinguir aqui, o nosso corpo de bombeiros é voluntário. E, portanto, a grossa maioria dos elementos do corpo ativo são voluntários, praticamente todos. Temos depois os funcionários, que esses estão mais na área da saúde, e temos uma equipa de intervenção permanente, essas sim são profissionais. E que são pagos, não por nós, são pagos 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e os outros 50% pela Câmara. Mas são 5 funcionários, portanto. Esses para acudirem àquelas questões mais rápidas de intervenção, de socorro. Portanto, agora, o grosso da coluna do corpo ativo é voluntário. E é esse é que nos causa mais dificuldades em continuar a preencher, enfim, com um número que neste momento anda na ordem dos 100 homens que temos, não é? Ou seja, o voluntariado neste momento está em risco. Está em risco não só nos bombeiros, como noutras associações, noutras instituições. Cada vez é mais difícil captar gente disponível e que a própria vida dessas pessoas lhe propicie participar nestas instituições. Muito bem. Passaria então, se calhar agora, ao comandante Camacho. As maiores dificuldades, de vez em quando vou assistir aos vossos, digamos, os exercícios são públicos e nós lá vamos assistindo, mas entretanto já há novamente, e nomeadamente os mais jovens já se interessam novamente por esta profissão de bombeiro, pelo menos enquanto são jovens, tal como referia o engenheiro Arménio, já há muita gente interessada, quer seja na escolinha como na fanfarra. Eu começaria pela escolinha. Esta escolinha tem mais ou menos, envolve mais ou menos quantas crianças? Boa tarde, Marta. Portanto, boa tarde a todos o auditório da Rádio Boa Nova. É claro que seguindo a mesma linha que foi aqui dita pelo Sr. Presidente da Direção, leva-nos a forçar a que, efetivamente, criamos alguma dinâmica, digamos assim, digamos que estrutural, por forma a conseguirmos arranjar jovens que aderam ao associativismo e que mantenham o voluntariado dentro do corpo ativo. E por isso que nos levou, neste momento, portanto, a fanfarra já é constituída há 4, 5 anos, e levou-nos agora recentemente a criarmos a escolinha. A fanfarra tem 75 elementos, A escolinha anda na base dos 60 elementos, já tem dado os seus frutos, temos notado efetivamente que há elementos que já aderem ao seguimento do voluntariado, a seguir à carreira de bombeiro voluntário, digamos assim, mas se calhar não é em número suficiente daquilo que nós estávamos a aguardar, estávamos à espera. Quer dizer, fruto efetivamente daquilo que foi dito através do Sr. Engenheiro Arménio e também pelo Poder Legislativo hoje em dia, que é muito exigente, tendo a que efetivamente as pessoas a determinada altura, a determinada idade, façam pela sua vida, não é? E que nós sabemos que não está fácil. E tentam emigrar, outros seguem outros caminhos, efetivamente, como sendo até da nossa região. E leva-nos a que tenhamos um trabalho, se calhar, mais refletido, mais preponderante, se calhar mais exigente, na questão que está relacionada com o recrutamento de elementos para o voluntariado. E aí leva-nos a ter estas iniciativas como a Escolinha dos Bombeiros, como a Fanfarra, outras se calhar já estão também a ser dinamizadas com a finalidade, com o intuito de conseguirmos efetivamente angariarmos mais jovens, a fazer com que efetivamente os jovens aderam ao voluntariado, tendo uma perspectiva de vida diferente, levando-os efetivamente a sentir a dificuldade do outro e a ajuda do próximo. Estamos neste momento com iniciativas, a preparar iniciativas para apresentar nas escolas secundárias, na Heptoliva, nos centros de formação, digamos assim, da nossa localidade, para fazer com que efetivamente as pessoas levem a ter outro tipo de pensamento na questão que está ligada ao voluntariado e aos bombeiros, claro. E aos bombeiros, claro. Tendo em conta que a profissão de bombeiro não é propriamente uma profissão onde tudo é belo e é uma profissão de risco, como é que os pais veem, e tendo em conta que têm 60 crianças já na vossa escolinha, como é que os pais veem o deixar ir o filho para esta escolinha para aprender a ser bombeiro, digamos assim? Vamos lá ver, o papel do bombeiro é, digamos assim, o título, é preponderante o nome bombeiro, não é? É criativo, digamos assim, o bombeiro voluntário. Agora, dentro dos bombeiros nós temos, que passam por vários processos, por várias fases, a questão do respeito, a disciplina, a questão, de, efetivamente, do cumprimento obrigatório nas horas, passa por uma panóplia de intenções, digamos assim, que estão relacionadas com a atividade do bombeiro voluntário. Mais tarde poderão envergar outras atividades, até alguns deles, e nós temos ali casos que são exemplos dessa natureza, são bombeiros que efetivamente inseriram-se ali como voluntários, especializaram-se em determinadas áreas, não é? E alguns deles até estão a seguir o ensino, a licenciatura, na questão que está relacionada com, por exemplo, a área da saúde, a enfermagem e por aí fora, não é? Há outros que efetivamente vão na área da proteção civil. Portanto, temos que ver que aquilo é uma vertente lógica que faz parte da educação de muitos jovens que estejam vocacionados àquela área, não é? É claro. Qualquer criança que queira ir para a Escolinha dos Bombeiros, quais são os requisitos para que uma criança possa ingressar na escolinha? Bem, é feito primeiro um levantamento, digamos assim, da aderência. Primeiro verificar se a pessoa tem potencialidade, se é aquilo que quer, se é aquilo que gosta. Nós temos portanto, ao início será feita uma visita, será explicado através dos nossos responsáveis, com diversas formas, digamos assim, pedagógicas que levam a criança a ter o gosto, digamos assim, para seguir na escolinha. Depois será, então, digamos assim, é uma panóplia de situações que estão ali geradas para que leve a que o bombeiro goste ou tenha ou capte efetivamente interesse em ser bombeiro, não é? Mesmo os mais miúdos. É claro que aqueles que efetivamente gostam e que querem e continuam, esses, claro, que são vistos de outra forma, são inseridos nos nossos programas e seguem efetivamente aquilo que está planeado para um ano letivo, digamos assim, de existência no Corpo Bombeiro. Ou seja, qualquer criança que de facto quer ingressar na escolinha tem que ser menino, tem que ser menina, não, tem que ter que idade, não há distinção de sexo nem de idade? Dentro, depois, é que... dentro, de, não tem, não se faz a distinção se é feminino, se é masculino, portanto, adere-se, efetivamente, diz que haja gosto. É claro que também há uma intenção, os pais têm que acompanhar, não é? A escolinha é dividida por duas fases, tem duas categorias, que é os infantes e os cadetes, não é? Os infantes vão dos 6 aos 12, e depois dos 12 até aos 17 são os cadetes. Portanto, temos aberto neste momento, os infantes estão fechados, estão, já está, efetivamente, o grupo está completo. Era os cadetes e que, efetivamente, podemos aderir, quem tiver interesse, efetivamente, em participar e seguir a vida de bombeiro voluntário, efetivamente, pode fazer a sua inscrição e ter continuidade no Corpo Bombeiro. Depois da inscrição feita, entretanto, tem que haver um encontro, não é? É feito aquilo que eu há bocado falei, Marta. Portanto, temos os nossos monitores, temos os nossos instrutores, vem a aderência e se efetivamente aquele, o jovem tem a potência, digamos, para seguir a escolinha, não é? Dentro daqueles critérios que eles têm selecionados, do interesse, da motivação, da forma com que saber lidar com o jovem, não é? Então, a partir daí, portanto, se houver interesse, se houver empenho e se houver gosto, efetivamente o jovem segue a carreira de bombeiro. É? E quantas vezes por semana é que as crianças têm que... Portanto, é todos os sábados, sábado sim, sábado não, portanto, sábado é o cadetes, para o próximo sábado são os infantes. Portanto, também não convém saturar, digamos assim, levar os jovens constantemente a estarem ali, porque saturam-se um certo momento de saturação. Não é? Então decidimos fazer sábado sim, sábado não, portanto, se um sábado são os infantes, outro sábado são os cadetes e por aí fora, e temos, até esta altura, conseguido manter um número de efetivos nessa área. Muito bem, então nada de maçador, dois sábados por mês, nada, não é? Mesmo e nada. Para poderem então fazer a devida instrução nestas duas categorias. Passamos agora à fanfarra. Há quem de facto considera, e há pouco falávamos nisso, há quem de facto considera que a fanfarra de Oliveira, nem que não seja também pelo número de elementos aderentes, que a fanfarra é uma das melhores da região. Como é que comentam este fenómeno? Não é fácil manter um grupo de 75 elementos, principalmente jovens, com a dinâmica que tem a nossa fanfarra. É uma das boas fanfarras, não posso dizer que seja a melhor, mas é uma das boas fanfarras. Ter ali aquele conceito de disciplina perante os jovens, a atitude, o aprumo, até o fardamento, a apresentação, que conta muito, só isso torna, efetivamente, aquele grupo como visível, né? Para as pessoas, por mais que não queiram olhar, têm que olhar, porque, efetivamente, destaca-se. Agora, é com muito trabalho, com muito empenhamento, com dedicação, tanto dos instrutores como formadores, efetivamente, como também os próprios jovens, não é? Também, voltando às inscrições, digamos, ou aos aderentes, quem estiver interessado em efetivamente entrar nesta fanfarra, ainda o pode fazer ou já... Sim, não, pode fazer. Temos uma escolinha aberta agora também para a aderência de jovens à fanfarra, que está a treinar, não é? Neste momento estão à volta de 15 jovens, cada um, portanto, aplica sob o adereço que quer aplicar ou o instrumento que quer tocar, e daí há uns ensaios normalmente periódicos, todas as semanas. Agora na fase do verão passa a ser também semana sim, semana não, mas neste momento é todas as semanas, para que efetivamente eles consigam tanto estar ao nível tanto da fanfarra, e são integrados como elementos normalmente. E o problema, né, com a fanfarra é que com esta aderência toda nós só compramos um autocarro, e assim vai ser necessário para aí dois autocarros, não é? Para levar esta gente toda, porque o autocarro só tem 55 lugares, temos mais uma viatura que leva os restantes, mas quando isto ampliar um bocado, vai, é mais uma viatura que tem que ir atrás. Pois, é mais um problema a ser resolvido, entretanto. É mais um problema. Estes jovens é garantir o futuro, da manhã, não se sabe como é que isto pode andar. Passamos agora, se calhar, ao motivo do nosso encontro, a estes 92 anos de existência. Iríamos falar também um pouquinho sobre o programa. Este ano, como é que vai decorrer, então, neste fim de semana, este programa destes 92 anos de aniversário dos Bombeiros Voluntários? O programa, basicamente, é muito semelhante aos anos anteriores. Este ano tem uma pequena diferença, ou grande diferença, é que não temos inauguração de nenhuma viatura ou de uma coisa assim visível, não é? Pois, um ponto negativo. É um ponto negativo, exatamente, é um ponto negativo. De resto, vai ser manter-se o mesmo programa, portanto, com o desfile pela cidade, não é? As condecorações, as promoções, os discursos, que espero não sejam muito compridos, que senão atrasam-nos o almoço. É, portanto, vai ser uma jornada de confraternização com os nossos convidados, que vêm de fora, de todas as outras corporações do distrito e autoridades. Será basicamente esta a nossa festa. Este aniversário nossa festa. É aberto à população? Sim, sempre. Sempre aberto. Sempre. Sempre. Quem quiser participar, basta inscrever-se junto aos bombeiros e pode participar. Não, e pode ir. Basta aparecer. Entra pelo salão, enfim, entra pelas instalações, está tudo aberto nesse dia. Não há inauguração de nenhum veículo, isso de facto é um ponto negativo então este ano, e estes 92 anos, de facto, portanto as comemorações já no próximo domingo a serem realizadas. Quais é que são, para além de não termos nenhuma viatura a inaugurar, quais é que são as maiores faltas, ou se calhar a maior falta neste corpo, nesta Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira? Portanto, apesar de não termos nenhuma viatura a inaugurar, é óbvio, mas não quer dizer que não tenhamos necessidades, não é? As necessidades aí, claro, são prementes e são tornadas prioritárias de acordo com o caminhamento financeiro, portanto, do momento que a direção tenha disponibilidade financeira para se colocar, efetivamente, isso é a bom rigor, digamos assim. Claro que há sempre investimentos a fazer, apesar de que o Corpo de Bombeiros é um Corpo de Bombeiros bem constituído, tem bons equipamentos, mantém efetivamente o seu pessoal com bom EPI, digamos assim, que é equipamento de proteção individual, nas várias vertentes, combate a incêndios urbanos e florestais, no desencarceramento. Portanto, temos sempre bom material e temos bom equipamento. É evidente que há outras situações, efetivamente, que estão no nosso contexto e que não esquecemos, principalmente ao Corpo de Bombeiros, à direção, que efetivamente há necessidade de se adquirir a seu tempo e assim que houver possibilidade da sua aquisição, de certeza absoluta que iremos adquirir. Neste momento, estamos em falta com uma viatura ligeira de transportes de doentes, não é? Aquela que temos neste momento já chegou ao seu fim de vida útil. Estamos a precisar trocar o nosso trator que transporta uma cisterna de 30 mil litros de água. Claro que aí também devemos tentar fazer uma subscrição pública ou se calhar fazer formas de atenuar o seu investimento para que seja possível adquirirmos esse equipamento. Também temos material apropriado para trabalhar em grande ângulo e fazer resgate em edifícios em altura. Neste momento temos o equipamento todo, temos neste momento 30 elementos do Corpo de Bombeiros formado nessa área, não temos viatura, efetivamente, para que esse material e esse equipamento seja enquadrado. A seu tempo, efetivamente, vamos ver se conseguimos ou não fazer esse investimento. O resto é manutenção normal e periódica, efetivamente, da estrutura. Muito bem, já que falava no fim de vida de uma viatura de transporte de doentes, gostaria também de colocar, tendo em conta que os bombeiros voluntários do Oliveira do Hospital poderão não vir a sofrer tanto a aplicação da lei, que já não é recente, mas que só recentemente vai voltar a estar em vogue, digamos. Como é que traduzem ou como é que entendem esta questão da aplicação relativamente ao transporte de doentes, em que, portanto, os centros de saúde, e para quem não sabe, os centros de saúde, portanto, isto quando é necessário fazer a deslocação de um doente entre o centro de saúde, no nosso caso, não é, até aos hospitais centrais, no nosso caso da Universidade de Coimbra, tem de chamar, portanto, as viaturas das associações de bombeiros que estejam proximamente mais perto. Como é que traduzem, como é que entendem a aplicação desta lei, se bem que agora veio novamente à tona, não é uma lei recente, mas que só agora veio novamente ao de cima. A lei, a aplicação da lei, agora esta, digamos, esta premência da aplicação da mesma, penso que é por critérios economicistas. Evidentemente, se querem fazer deslocar uma viatura da corporação mais próxima, gastam menos quilómetros a pagar à instituição, aos bombeiros, não é? Nós somos alheios a isso porque mantemos um acordo já há muitos anos com a Corporação de Lagares, um acordo de cavalheiros e com o conhecimento da ARS e do Centro de Saúde, em que rotativamente fariam e fazem-se ainda os transportes para os hospitais centrais. Portanto, agora saia de Oliveira, na seguinte sereia de Lagares e vice-versa, não é? Portanto, isso mantém-se, não foi denunciado por nenhuma das partes. Tenho a certeza que ainda está em vigor. Quando vier a lei, não somos nós que vamos fazer cumprir a lei. Se alguém te fizer cumprir, não somos nós. Portanto, não somos nós que vamos denunciar esse acordo. Portanto, continuamos em colaboração estreita e aberta e franca e leal com a nossa congénere de Lagares da Beira, que seria mais prejudicada neste caso. Pois, neste caso, tendo em conta que falamos então no Conselho, e até porque numa Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, houve de facto o levantamento desta questão relativamente ao futuro, o futuro, o que é que vai acontecer então à Associação de Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, não é? O que é que vai acontecer, nomeadamente, se efetivamente a lei tiver que ser aplicada na sua totalidade e só os bombeiros de Oliveira do Hospital tiverem que fazer o transporte. No entanto, provavelmente, os bombeiros também não têm uma resposta. Podemos não ter, temos com certeza, mas se não tivermos, a gente adapta-se depois a essa nova circunstância. Agora, não vamos já caminhar premeditadamente para isso. Para situações normais, portanto, os bombeiros conseguem dar resposta ao transporte de doentes. Não é? Mas imaginemos que passamos a situações anormais de transportes de doentes, que pode acontecer, porque não prevemos o que pode acontecer num curto espaço de tempo, os bombeiros não teriam capacidade de resposta a nível de número de veículos, pergunto eu. Não, de momento, para essa situação, não, mas não, é uma situação que a gente vê face, digamos, já à demanda, não é? À procura, nós teríamos que arranjar esses meios e com certeza arranjaríamos, não havia problema. Agora, penso que deverá ser encontrada uma solução que para outra corporação possa também sobreviver, esse, pelo menos é esse o nosso desejo, não é? Agora, se calhar passando um pouquinho também a um assunto que dentro em breve vai entrar novamente em vogue, relativamente aos incêndios florestais, relativamente ao verão, aos períodos críticos, a tudo isso. Eu perguntaria se efetivamente concordam com a nova medida, se bem que ela já está, digamos, já foi publicada, mas eu creio que ainda não entrou em vigor, a nova medida da Assunção Cristas em fazer o cadastramento territorial da floresta para que as pessoas sejam mais responsabilizadas e tenham a sua culpa na questão, por exemplo, e falamos relativamente à floresta e aos incêndios florestais, quando as pessoas não querem saber e não limpam e não cuidam daquilo que é seu e depois acabamos por ter um Portugal no verão, não é? Entre julho e setembro acabamos por ter Portugal a arder e a culpa não é de ninguém. Como é que veem, comandante, o presidente da associação, como é que veem este problema que todos os anos nos afeta? De ano para ano acabamos por ter, este ano foi o ano em que ardeu a maior mancha florestal, mas no ano a seguir temos uma área ainda maior ardida. Como é que vocês que estão no terreno e acompanham e veem o que nós não vemos do lado de cá, como é que consideram que esta medida poderá ou não ser... Eu poderei falar na parte económica e ele fala na parte operacional. Eu penso que daquilo que conheço do nosso concelho e da nossa região, a propriedade está tão finamente dividida e muitos dos proprietários não têm a capacidade económica para proceder a essa limpeza. Não têm, portanto, nem em alguns casos, nem há zonas, e eu falo até da minha lei, não há pessoas para mandar fazer esse trabalho. Mesmo as pessoas têm dinheiro para mandar fazer, eles teriam que ir buscar alguém fora. Isso fica caríssimo. Quando têm meia dúzia de metros quadrados para limpar, aquilo não vale nada, aquilo é só mato, já não há floresta, porque já ardeu há muito tempo. Portanto, eu penso que essa é uma das tais medidas de Lisboa, bem pensada, mas não executável, não praticável no terreno. Mas é assim que temos a governação, esta e outras, com certeza, que não olham ao país real porque não sabem as dificuldades que a população já vivia e que agora está pior em termos de recursos para mandar cuidar do seu património, não é? A melhor é que o Estado tome conta deles, se for o caso, não é? Pois, eu vendo-lhe os meus. Os que eu tenho lá para limpar, eu vendo-lhe barato. Pois, mas metade de Portugal pertence, de facto, ao Estado é Estado, e também não está limpo. Também não é, o exemplo também não vem de cima. Pois, o exemplo não vem nada de cima, não é? Não tem nada... Não, ao que nós podemos constatar, nomeadamente no interior, todos os terrenos que pertencem às juntas de freguesia, municípios, nomeadamente, e também os agora achados baldios, está tudo por limpar. Vai, continua tudo por limpar. Relativamente ao comando técnico. A senhora ministra, se calhar, trabalha na planificação. E não é mal pensado aquilo está, que ela está a pensar, de facto. Mas temos de ter em atenção os custos que vêm atrás dessa situação toda, que está relacionada com a limpeza da floresta. Portanto, mexe com várias instituições, desde o município, desde os produtores florestais, como a CAL, se calhar os bombeiros como alerta, e eu sei que efetivamente todos eles, e de ano para ano se comenta isso em várias reuniões que têm tido, se comenta a questão que está relacionada com as limpezas, não tenho dúvida nenhuma. O de facto é que ano para ano elas não são feitas, e acontece, todos os anos acontece, e vai acontecer sempre, até tomarem medidas apropriadas neste sentido, a não serem arranjar, se calhar, programas adequados a que financiem efetivamente a questão que está relacionada com as limpezas e a manutenção da floresta. Agora, até lá, é uma preocupação, é uma constante, avizinha-se outra vez o tempo difícil, não é? E que este ano, pelos vistos, parece que começa mais cedo, e nós temos que estar preparados, efetivamente, a intervir nestas alturas. É claro que, se calhar, com maior segurança, com maiores preocupações, com mais cuidados, mas temos de estar sempre preparados a intervir nestas alturas. E é isto que se passa. E é isto que se passa. Relativamente, e voltando ainda dentro do mesmo assunto e voltando à falta de elementos, não é, na corporação, como é que se faz aí, se calhar agora para o Comandante Camacho, como é que se faz a rotatividade durante tantos meses seguidos, tendo em conta que este ano, pelos vistos, vamos começar mais cedo, entre junho e setembro, digamos, Não, vamos lá ver aqui. Não é uma falta que traga o rigor com algo significado. Não é esta falta, não é uma falta que efetivamente põe em risco a funcionalidade da estrutura. Nada disso. Temos é reparado que efetivamente há uma maior saída de bombeiros que seja ligado ao voluntariado, bombeiro voluntário, do que aquela que estava, que antigamente entrava, não é? Agora, neste momento não temos falta. Seguramos bem a unidade de comando, conforme disse o Sr. Presidente. Eu no aniversário contamos ter ali a apresentar só elementos do corpo ativo, de escolinhas, corpo ativo, fanfarra, na volta dos 200 elementos. Ainda é com algum número, efetivamente, de peso que nós olhamos para isto, não é? A partir do momento que eu consiga ter ali elementos que, em esquema de rotatividade, se consiga pôr 8 viaturas na rua, eu fico descansadíssimo. Portanto, e 100 elementos supera, efetivamente, essa saída dessas viaturas, tenho dúvida nenhuma. Agora, é uma situação que o Sr. Presidente aqui alertou ao início, e que também, efetivamente, é a minha preocupação, é o número de elementos que está a sair neste momento e que não conseguimos repor, porque efetivamente as pessoas também, portanto, relacionado aos critérios que foram anunciados há bocado, que leva a ter alguma preocupação nossa, não é? Agora, o efetivo que temos neste momento garante a funcionalidade da estrutura. Nós no nosso aniversário vamos apresentar ali os nossos bombeiros do quadro ativo em duas companhias, não é? E vamos ver efetivamente os elementos que eles têm. Elas estão divididas por secções, somos 4 secções que temos, cada secção tem 20 elementos, e neste momento, no verão, nos 3 meses da época crítica, esse levantamento é feito, é distribuído efetivamente as secções e o pessoal pelas secções que já estão criadas, e mantém efetivamente em funcionamento esse número de elementos, digamos assim, perante o diário, que anda ali à volta de 15 elementos, 12 a 15 elementos, digamos assim, por noite, não é? E durante o dia, portanto, estão uns 21 funcionários da instituição e mais algum que possam criar através das equipas de intervenção permanente, que são as EIP, os ESINs, desculpe, as equipas de combate a incêndio, que são subsidiadas pelo Estado na altura da época alta, e com o apoio da Câmara conseguimos ter mais elementos ainda ali durante o dia. Neste momento somos 21 e a capacidade não fragiliza, não é fragilidade nesse sentido, não, senhor. Na primeira saída, na primeira ocorrência, né, portanto, nas situações precoces, imediatamente temos gente com capacidade técnica para desenvolver na primeira intervenção. Não querendo, logicamente, fazer comparações, porque todas as corporações de bombeiros do país são diferentes umas das outras, por mais perto geograficamente que se encontrem, a atuação, nomeadamente nos incêndios, nos grandes incêndios da época crítica, referindo-nos então ao verão, o Corpo de Bombeiros de Oliveira do Hospital e todas, pronto, as pessoas que mais entendem sobre o tema dizem que, de facto, o Corpo de Bombeiros tem uma intervenção muito eficaz. Como é que, enquanto comandante, o que é que nos pode explicar, não querendo desfazer em qualquer uma das corporações vizinhas, nem qualquer coisa que se pareça, o que é uma corporação de bombeiros eficaz? E refiro-me também, e nomeadamente, a um dos que infelizmente tivemos vários no passado verão, mas nomeadamente a um que começou nas Caldas de São Paulo e a coisa já estava bem feia e, entretanto, de um momento para o outro, estava tudo dominado. Como é que, enquanto comandante, nos pode explicar a nós e a quem está em casa a ouvir? Logicamente não é um processo fácil e tudo isto também tem muitos fatores determinantes a nível de coordenação, certamente, profissionalismo e também muita formação, tendo em conta que o território não era fácil, não é? Porque também geograficamente condiciona bastante a evolução de um incêndio ou não. O território não era fácil, estávamos na altura de risco máximo de incêndio, começamos a ter imenso vento e, de repente, Oliveira do Hospital é uma coluna de fumo. Passado uma hora, o incêndio está extinto. Explique-nos lá como é que isto é feito. Bem, como a Marta praticamente também acabou por responder à minha questão, portanto, eu só li. A capacidade e a determinação, efetivamente, dos nossos elementos, é a formação, que é constante, se calhar debatermos isto constantemente, porque não são só os incêndios florestais que interessam e que são importantes, também é uma das vertentes, porque nós temos outras também com se calhar aquela que mexe, digamos assim, com o ser humano ainda é mais importante que os incêndios florestais, mas temos gente bem preparada, tecnicamente bem preparada, com conhecimento técnico em diversas áreas, efetivamente, que nós temos e que prestamos serviço à comunidade, para desenvolver, seja que ocorrência possa existir. Não é? Por isso, se calhar, até isso não vem de agora, já vem de longa data. Portanto, já na altura, eu posso dizer que hoje aquilo que é instituído como o sistema de triangulação, que foi introduzido na legislação para fazer face a ocorrências de incêndios florestais, saiu daqui. Portanto, foi o que, na altura, é que é o sistema de triangulação? Foi da altura do Sr. Comandante Serra e começámos a trabalhar aqui nesse sistema. Portanto, que é, o sistema de triangulação é, em determinado ponto, existem três viaturas de três corpos diferentes de bombeiros que fazem essa ocorrência, não é? Como eu posso, de um momento para o outro, também ter três viaturas dos bombeiros da Oliveira do Hospital a fazer a intervenção de imediato. Portanto, o sistema de triangulação, como outras... A questão das máquinas, saber lidar com as máquinas, a liderança das máquinas, o evoluir das máquinas no combate ao incêndio florestal também sai daqui de cima, sai do Alto Distrito de Coimbra. Quer dizer, são uma panóplia de intenções que estão agregadas a isto tudo. Quer dizer, o conhecimento técnico, a entrega, o estar de adquirir, se calhar, novos conhecimentos. E depois tentar gerir esses conhecimentos para um passo a seguir, se calhar também é da nossa responsabilidade ali, e isto tudo efetivamente faz com que o Corpo de Bombeiros se transpareça em determinado tipo de ocorrência, não é? Também temos muito boa gente, temos técnicos, digamos assim, que estão relacionados com a área da emergência pré-hospitalar e até no salvamento e encarceramento, mas principalmente na área da emergência pré-hospitalar, temos ali bons elementos com conhecimentos técnicos bem aprofundados. Para, efetivamente, também de outra forma, não podíamos estar com uma porta aberta para prestar serviço cívico ou serviço voluntário à nossa população, à nossa comunidade. Mas não quero dizer que sejam os melhores, mas perante as exigências que são feitas à nossa responsabilidade jurídica na questão do seu funcionamento, temos gente enquadrada para dar resposta a todos os níveis. Eu gostaria também que o Comandante referisse aqui a excelente cooperação que tem havido de há muito tempo com a Câmara Municipal, nomeadamente na prevenção. Ele poderá explicar melhor o que é que todos os anos se faz antes da época de incêndios. Isto é, na parte do inverno não estamos parados. E, portanto, ele sabe, ele poderá dizer o que é que, juntamente com a Câmara Municipal, se faz, digamos assim, na criação de meios de intervenção mais fáceis para combater depois os incêndios. Portanto, nós somos uma instituição que estamos precisamente em parceria com a Câmara Municipal, na questão que está relacionada com a Proteção Civil. A responsabilidade da área de Proteção Civil, em todos os níveis, é da responsabilidade da Câmara, do Sr. Presidente da Câmara. Neste momento, temos um colaborador direto do Sr. Presidente, que é um comandante municipal, operacional municipal, e que a questão que estava, portanto, que era direcionada aos bombeiros, na questão da planificação, das limpezas, da abertura de acessos, que antigamente era da responsabilidade do Corpo de Bombeiros, passou a ser da responsabilidade da autarquia. Aliás, não passou a ser, sempre foi, neste momento, quem fazia, até determinada altura, aos bombeiros, mas a Câmara depois assegurou, e muito bem, efetivamente, esse serviço. E aquilo que tem-se notado é que, enquanto os bombeiros até determinado momento trabalhavam, portanto, nas alturas próprias, digamos assim, mas não era 365 dias por ano, neste momento não. Neste momento é avaliado 365 dias por ano. A planificação, a questão que está também ligada aos envolvimentos dos incêndios florestais, na questão da abertura de acessos, limpeza, pontos as bermas, portanto, pontos de água, identificação de pontos de água, tudo isso é trabalho feito em parceria entre o Corpo Ativo e, efetivamente, a Câmara Municipal. Claro, sempre a Câmara que nos tem apoiado e ajudado, efetivamente, com documentos que estejam relacionados com mapas de apoio à decisão, com abertura de acessos que façam, identificação dos pontos de água com as coordenadas exatas desses locais. É sempre em parceria, digamos assim, que se consegue fazer esse trabalho. É mais um a juntar, que tudo, efetivamente, leva a que o Corpo Ativo saia glorificado em determinadas alturas, não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, e para além deste apoio institucional da Câmara Municipal, os bombeiros voluntários contam com o apoio de mais alguma instituição, para além do apoio de todas as pessoas que habitualmente ajudam os bombeiros. Os bombeiros voluntários não contam com o apoio de mais nenhuma instituição, nem nenhuma organização do concelho, nem próxima. Não, efetivamente, institucionalmente, proximidade é com a Câmara Municipal. E será cada vez mais com o poder local, não é? De resto, nós estamos também com algum apoio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas é monetário, é? E também a nível quando há necessidade de viaturas e há disponibilidades financeiras centrais, também podemos fazer as candidaturas, como faz qualquer outro corpo de bombeiros. Portanto, isso aí é para todos igual, não é? Agora, a nossa relação de proximidade e de grande vantagem é com o município, tem que ser, e com juntas de freguesia também, que depois poderá articular a própria Câmara, delegar algumas competências nas próprias juntas de freguesia para se articularem com o Corpo de Bombeiros. Muito bem. A Associação Humanitária também tem sócios? Sim. Não é assim? Tem. Como é que se portam os, mais ou menos quantos sócios é que temos, mais ou menos, não... Referenciados à volta de 3 mil. Pagando, 3 mil sócios. 3 mil sócios, é. Pagantes à volta de 80% disso. Ah, então é muito bem. Não é mau, não podemos queixar. É muito bom os sócios da Associação Humanitária. A cota também é barata, há muitos anos que é 12 euros por ano, portanto, há muito já aqui, há quase 10 anos. Está na hora de atualizar. Talvez. Nestes dias atualizar para que... Mas vocês... o que nós pedimos é que cada vez mais pessoas se associem. Dado que a cota é tão baixa, não é? Enfim, para os valores de hoje, é que se associa. 12 euros é 1 euro por mês. Pois, muito bem. Não custa nada. Não, custa nada. Não custa nada, muito bem. Já falámos então também, há pouco o Comandante falava-me na questão que de facto tinha, não só relativamente à parte dos incêndios florestais, mas também tinha muita gente muito bem informada na questão do apoio, no socorro às vítimas. Emergência para hospitalar, sim. Pronto, exatamente. Esses termos eu não domino porque são muito extensos e complexos. E quantas pessoas mais ou menos têm aí? Portanto, a Associação de Bombeiros tem com a devida formação para, por exemplo, a ocorrência de uma situação, digamos, anormal. É assim, Marta. Dentro da área de emergência pré-hospitalar, é assim, temos, aquilo é dividido por patamares. O primeiro é a técnica de socorrismo, que é um curso básico. Normalmente quem faz essa formação são os bombeiros que fazem ingresso na carreira de bombeiro. Depois temos uma especialização, já dentro portanto, da carreira bombeiro voluntário, tem uma especialização que é o curso TAT, Tripulante de Ambulância e Transporte. Né? Depois, quem quiser e ter a oportunidade de poder expandir, digamos, esse conhecimento, tiram o Tripulante de Ambulância e Socorro. Portanto, o seu patamar evolui de acordo com, portanto, em termos pedagógicos, não é? São cursos mais exigentes. O Técnico de Socorrismo tem uma exigência, o TAT, Tripulante de Ambulância e Transporte, tem outra, e o Tripulante de Ambulância e Socorro terá, efetivamente, outro grau. A partir daí, portanto, nós temos ali já uns indivíduos com técnico de emergência médica, com TAS, há outros que saíram e que estão neste momento, são funcionários do INEM, têm um curso, têm outra especialização, mas mantêm efetivamente a sua atividade dentro do Corpo de Bombeiros. É aberto também, além da formação que é dada por base aos nossos bombeiros, dentro da estrutura, que é constantemente avaliada. Eu posso dizer que todos os dias o Corpo de Bombeiros faz instrução. 2 horas, todos os dias, o pessoal está de serviço faz instrução. Além daquelas obrigatórias, eles mantêm todos os dias formação. E essa formação diária é feita na área de emergência pré-hospitalar. Procedimentos, levantamentos, estabilização, avaliação de suporte básico e avançado de vida. É uma série de situações que estão aqui previstas e que constantemente é debatido. Quer dizer, não se para, portanto, durante os anos há esquecimento, que o bombeiro voluntário vai lá uma vez, vai lá outra, quer dizer, vai esquecendo quando não pratica, ali não. É constantemente avaliado, constantemente. E por isso, se calhar, tendem a termos uma dinâmica na questão que está relacionada com a emergência pré-hospitalar, não é? E de valor bastante positivo, bastante positivo. Isto estamos a falar na questão que está relacionada com a emergência pré-hospitalar. Posso lhe dizer ainda que há dois, três anos, digamos assim, a direção e o comando decidiu abraçar um projeto que foi levar ao conhecimento da nossa comunidade e área civil o funcionamento, portanto, do Corpo de Bombeiros na área que está relacionada com a emergência pré-hospitalar. E foram abertos, e que estão hoje ainda, está a acabar agora um curso, que foram abertos cursos na área de socorro, né, de técnicas de socorrismo, onde estamos a levar, portanto, a quem tirar essa formação, e já são alguns cursos que temos tido, a levar ao conhecimento como é que os bombeiros estão equipados, como é a capacidade de resposta, porque há muita gente que vê um carro, vê outro, que não sabe distinguir o porquê, uma almoçada a outra e por aí fora, levar à nossa comunidade também a interagir e ter algum conhecimento, digamos assim, que esteja relacionado com a emergência pré-hospitalar. Outra coisa que podíamos falar, e o Comandante também está disponível para isso, é a nossa unidade local de formação. Uhum. Ela existe, o que é que ela faz? Sim, já começou por falar nos cursos de formação, agora vamos falar então... Unidade Local de Formação, portanto é um protocolo, ou em parceria, digamos assim, com a Escola Nacional de Bombeiros. Damos formação aos bombeiros do Distrito de Coimbra. Formação que está aberta em vários patamares também, em vários níveis, desde combate a incêndios urbanos e industriais, desde combate a incêndios florestais, de diversas fases, em cada uma delas tem fases, não é? Tem para as FIAs, tem perfeitamente para bombeiros de ingresso na carreira de bombeiro, tem para de bombeiros de segunda até a primeira, tanto no combate a incêndios urbanos e sociais como nos florestais. Depois temos ali também, que está aberto e que funcionamos no LF, é o DAE. O DAE é o desfibrilhador, não é? Também se dá ali a questão dos encarceramentos, chefe de equipas de encarceramento, também se dá a operadores centrais, de central, e matérias perigosas, não é? Neste momento são as áreas que estamos a trabalhar como formação de formação no nosso Corpo de Bombeiros, e a ULF é única e simplesmente um lado para trabalhar em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros, por outro lado para desenvolver cursos que a entidade neste momento tem como possibilidade efetivamente de gerir, principalmente aqueles que são apresentados com programas, digamos assim, através do POPH, e que fazemos à área civil e à comunidade, em empresas, os extintores, damos aplicação de extintores também, que é muito procurada pelas nossas empresas, fazendo simulações também próprias nas próprias empresas, a testar os seus planos de emergência, por exemplo, não é? Temos feitas algumas aqui, e temos esta valência que é muito boa também para o Corpo de Bombeiros, não só para demonstrarmos à nossa comunidade os conhecimentos técnicos adquiridos, como também dá para o bombeiro evoluir em determinadas áreas, em determinadas técnicas, pelo menos não esquece. É verdade, pelo menos não esquece, não é? Vai atuando. Agora, se calhar, virando para o presidente da associação, relativamente, e porque quando passar esta conversa já decorreu a vossa Assembleia Geral, relativamente ao corpo dirigente e à questão da Assembleia, é muito difícil, tendo em conta que as pessoas cada vez mais se desligam das instituições e de tudo o que é voluntário, e porque as dificuldades também são cada vez maiores, como é que é? É difícil que as pessoas adiram, ou nem por isso as pessoas estão bastante interessadas em ocupar um cargo destes de tanta responsabilidade que, por outro lado, não tem retorno. Bom, é da experiência que eu tenho, de há 19 anos para cá, efetivamente nunca ninguém se veio propor para se ocupar dos cargos sociais desta associação. Tem sido uma renovação tácita, não é? Lamentável, mas tem acontecido assim. E outra situação que acontece é que as Assembleias Gerais têm as pessoas dirigentes e mais nada, praticamente. Um ou outro sócio que lá aparece, daqueles que vivem ali mais perto. De resto, neste universo de associados, que são 3 mil, mas isto não se verifica só nos bombeiros, verifica-se aqui noutras associações da Global. Eu faço parte ali da cooperativa agrícola, cujo número de associados também é muito, muito, muito grande, e o panorama, o mapa é o mesmo, é igual, enfim. Portanto, o mais difícil tem de facto sido que as pessoas se interessem, porque nós não ficamos cá eternamente, eu não quero, de forma nenhuma. E temos que preparar, e gostaria de preparar pessoas e que se mostrassem interessadas, e renovar, digamos, o elenco com pessoas que viessem no futuro a perceber o que é a associação, e a transição fosse o mínimo possível de sem problemas, não é? Portanto, qualquer pessoa que queira participar e queira manifestar esse desejo, pronto, quando for a próxima eleição. Na próxima nós já gravamos esta conversa, no entanto foi... Não, esta é a próxima eleição, a próxima Assembleia é só para a aprovação das contas. Ah, agora, então a próxima é fácil. A próxima é fácil. Mas fica desde já o apelo para a posterior. Será... daqui por 2 anos já vou ter isso. Pronto, o mandato termina de maneira que depois... Depois, então, o Sr. Presidente espera que... Em dezembro de 2015. Em dezembro de 2015 apela-se aos cerca de 3 mil sócios para que alguns deles estejam interessados. Disponíveis. Disponíveis, exatamente. Disponíveis. Não, e era bom que houvesse novas ideias também. E principalmente a disponibilidade para... É, é. para frequentar estes cargos, não é assim? É disponibilidade, não é que seja, isto é, depois da máquina estar a funcionar, com os seus defeitos também, não é necessário perder muito tempo. Agora, se for possível passar lá todos os dias, nem que seja só um bocadinho, é bom. É bom, é bom para todos. Fica desde já o repto, eu apelo para daqui a 2 anos, para que de facto... E os sócios também podem ir lá passando para verificar como é que as coisas estão também, não é? Aquilo não é uma casa com dividendos, mas também tem a exigência dos sócios para que quem lá está se apruma no cumprimento e no rigor e na disciplina da associação, não é? Muito bem. A nossa conversa está quase a chegar ao fim. Pedi aos dois para que deixem os vossos apelos, porque nestas conversas, nestas entrevistas, há sempre quem nos ouça e muita gente que nos ouve, nós é que não temos essa noção. Algum apelo, de algum desejo que gostassem de ver realizado nos próximos tempos, para além que o comandante já falou no fim de vida de uma das viaturas, já apelando a uma nova viatura, mas um apelo ou à comunidade, ou um apelo que, um desejo que gostasse, um projeto futuro que gostassem de ver realizado nos próximos tempos. Bem, é assim, além do equipamento, há uma coisa que não vou aqui falar, é que nós temos, não podemos esquecer. É, portanto, a ajuda que as pessoas, o comércio local, as empresas, efetivamente têm contribuído para a instituição. É claro que é muito importante aquilo que se tem vindo a fazer pelos nossos bombeiros. É claro, passamos alturas difíceis, não é? Mas vão podendo contribuir com aquilo que podem e com aquilo que efetivamente entendem. Também não podemos deixar de falar e agradecer efetivamente todas essas pessoas que nos têm ajudado. A única coisa que eu posso aqui deixar como apelo é técnico, é a questão que está relacionada com as queimas ou queimadas, portanto aquilo que se tem verificado neste momento, e já tivemos uma ocorrência com cerca de 3 hectares ali na zona de Alvoco. Temos tido algumas ocorrências também com algum número de significado, digamos assim, em relação que está relacionada com as fogueiras que fazem com queimas sobrantes. As pessoas fazem as queimas e não seguem aquilo que está devidamente legislado. A fogueira não pode ser abandonada, tem que ser feita com segurança, e a maior parte das pessoas não se preocupa com isso. Abandonam e depois, lá está, estamos a entrar em prejuízo, digamos assim, na sua chamada, porque temos que nos fazer aos terrenos, digamos assim, para apagarmos essa combustão. Terem atenção que vamos entrar num período crítico do verão, não foguear, não fazer as tais fogueiras, a não ser que efetivamente possam-nos fazer, desde que o tempo permita e desde que haja uma licença da Câmara. Portanto, o seu comandante operacional municipal tem o seu poder alguma divulgação e informação nesse sentido, para as pessoas possam fazer as fogueiras, queimas ou queimadas dentro daquilo que é previsto da lei. É isso só que efetivamente leva-me a ter em consideração, porque se calhar é esse o maior movimento que nós temos até este momento como ocorrências durante o ano, e aquela que efetivamente causa algum desagrado, digamos, tanto financeiro como à exaustão dos recursos humanos. Adivinha-se aí um período seco outra vez para o verão, e se não forem tido em conta estes pressupostos que têm que dar-nos, que é da responsabilidade de toda a gente, é de todos nós, efetivamente, se não vamos ter este cuidado, é claro que isto tende a arder tudo, não é? E não é isto que a gente quer, não é isto que nós queremos. É o meu apelo. Muito bem, Sr. Comandante, agora uma pergunta, uma questão em termos de, em tom provocatório, digamos. Acredita que se a lei fosse aplicada mais rapidamente, que nós, seres humanos, que provocamos todas estas alterações, teríamos bastante mais cuidado, nomeadamente com estas queimas e com estas faltas de cuidado? Eu houve uma altura que pensei que as pessoas não tinham conhecimento da legislação. Mas hoje em dia já não é isto, portanto, há umas porque têm que limpar e porque não sabem qual é o período, mas sabem que a lei é severa nesse sentido, mas fazem, não é? Fazem e depois não é fazer, ainda se fizessem de acordo com aquilo que está previsto, muito bem, não, fazem, mas depois abandonam, deixam as fogueiras de qualquer forma, e isto não pode ser, não pode ser, não há, a planificação não é feita, fala-se, mas ninguém faz. Portanto, isto está tudo sujo, os matos estão todos sujos, não é? A Câmara tem alguma preocupação em fazer abertura de acessos, limpeza de estradões, limpeza das bermas e tal, abertura da rede primária, tem essa preocupação, mas efetivamente se não houver a colaboração e o apoio de toda a gente na questão da planificação, isto vai arder tudo outra vez. Então o que acontece aqui é que as pessoas também, dentro das suas possibilidades, tentem limpar efetivamente as suas matas, junto das casas, principalmente junto das casas, que a gente que nem ao pé das casas limpa, e que nestas alturas, depois, na altura própria, é que vêm pedir a Deus para lhes proteger, quando efetivamente eles não se preocuparam com essas situações todas e que está está na nossa mente e que não pode sair. A questão, pelo menos, está relacionada com a segurança dos bens a vez cada um. Mas é isto, portanto, é estas situações que nos leva a levar ao conhecimento das pessoas que interessa-se, se calhar, porque aquilo que não é tão importante como eles pensam, mas na altura própria tem a sua importância, não é? Quando não acontece. Quando acontece, depois é valha-nos Deus. Depois já aconteceu, de qualquer forma. Já. Presidente, um apelo. Um apelo, eu fazia aqui dois ou três apelos. Um deles seria precisamente à comunidade para o associativismo. Portanto, que se associem aos bombeiros, que continuem a manter o seu carinho que têm demonstrado pelos seus bombeiros, que visitem os bombeiros. Nós temos também o nosso site e, portanto, qualquer coisa que aconteça, a gente põe lá e eles podem consultar e estar informados do que se vai passando na associação. E que nos façam chegar também as suas críticas, porque isso dá-nos mais capacidade de intervenção. Portanto, que nos façam chegar, ou por escrito, ou pessoalmente, quando virem que as coisas não estão a correr em alguma das vertentes, associativa ou propriamente operacional, ou comandante é operacional, a minha administrativa, mas que nos façam chegar as suas críticas para corrigirmos eventuais situações que não corram melhor. Também outro apelo à Câmara Municipal para continuar a manter o seu apoio, mesmo em situações de dificuldade. A gente sabe que o município, ou os municípios, hoje também já não vivem com mesmo a vontade financeira que viviam há uns tempos atrás, mas que mantenham também para os seus bombeiros, neste caso as duas corporações, mantenham o seu apoio e continuem a dar-lhe todo o suporte financeiro para capacidade de intervenção. Não precisamos de dinheiro, precisamos para obras concretas, para viaturas, para equipamentos de proteção individual, não queremos dinheiro para outras coisas. E isso penso que a Câmara, sei que o Presidente da Câmara e toda a Câmara é sensível a isso, há que pôr em prática, ter vontade política para fazer e essa determinação continuada para o futuro. É este, digamos, o apelo que eu deixo aqui para todos. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa disponibilidade. Este fim de semana vai ser o vosso e o nosso aniversário, porque nós também fazemos anos agora esta semana e comemoramos no sábado, no domingo, lá nos encontramos no vosso aniversário. Muito obrigada a todos os que estão lá em casa a ouvir-nos. Já sabem, esta conversa repete então no próximo domingo pelas 14. Obrigada.